No programa desta semana vou estar à conversa com a professora Ana Isabel, coordenadora do Serviço Educativo das Bibliotecas Municipais. Não perca! Agora é que me livro. Um programa da responsabilidade de Mafalda Correia, onde nos livramos de tudo, menos dos livros. A minha convidada desta semana é formada em Educação Pré-Escolar, com especialização em Análise e Organização do Ensino. Trabalhou durante 20 anos no Ensino Pré-Escolar e há 11 que trabalha na Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital, coordenando o Serviço Educativo das Bibliotecas Municipais. Por aquilo que conheço dela, sei também que a cultura e a leitura sempre fizeram parte dos seus interesses. Hoje, e como estamos ainda em época de regresso às aulas, vamos falar precisamente sobre a importância das bibliotecas. Professora Ana Isabel, muito obrigada por ter aceitado o meu convite e seja muito bem-vinda a este programa. Obrigada, Mafalda. É mesmo com muito, muito gosto que eu estou aqui contigo. És uma pessoa muito especial na minha vida, tanto pessoal como profissional, porque és uma grande colaboradora e entusiasta das atividades das bibliotecas municipais. Por isso é mesmo com muito gosto que estou aqui hoje contigo. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Ora, e vamos começar precisamente pela questão do seu trabalho atualmente. Sempre teve esta intenção de trabalhar com os livros ou foi acontecendo? Olha, então é assim, muito brevemente o percurso é o seguinte, eu tirei logo de início, a minha base de formação é a educação pré-escolar, porque tive sempre um gosto muito, muito, muito, muito especial de trabalhar com crianças, principalmente com as mais pequeninas. Durante, e como tu disseste e bem no início do teu programa, trabalhei na docência, com os meninos do pré-escolar, tanto crianças até aos 6 anos, e depois, após 20 anos de trabalho direto na docência, em jardim de infância, tive um convite da atual vereadora do Pelouro da Educação e Cultura, professora Graça Brito, para trabalhar no Serviço Educativo das Bibliotecas. Portanto, é assim, trabalhar no Serviço Educativo das Bibliotecas nunca foi uma ideia que me tenha passado pela cabeça. Na verdade, os livros foram sempre muito importantes na minha vida pessoal e profissional. E provavelmente, direi eu, terá sido uma das razões pela qual a professora Graça me terá feito este convite tanto há 11 anos atrás, não é? Tanto há 11 anos. Porque era fundamental, o livro é fundamental, no dia-a-dia, nas escolas, com as crianças. Sim. E, portanto, estava tudo relacionado umas coisas com as outras, não é? Portanto, todos os dias, na minha atividade profissional, como docente, o livro fazia parte, as histórias faziam parte. Todos os dias havia uma história para as crianças com quem eu trabalhava. Portanto, de certa forma, uma coisa está ligada à outra. Sim, e talvez também por ter essa formação de pré-escolar, é que também agora na Biblioteca Municipal tenta sempre integrar as crianças nas atividades. Eu própria recordo-me, quando era miúda, de passar muitas tardes na biblioteca, precisamente com as vossas atividades. Portanto, sente essa importância, essa necessidade de passar a leitura para as crianças logo desde que têm a idade. Exatamente. Portanto, o objetivo, o grande objetivo da minha ida para o Serviço Educativo das Bibliotecas Municipais é esse mesmo que tu acabaste de dizer. É levar as crianças para a biblioteca, aproximá-las dos livros e das leituras. Portanto, este é o investimento que o município quis fazer, que quer fazer e continua a fazer. Portanto, na pessoa da senhora vereadora, que é ter alguém na área da educação, que conhece a realidade educativa do concelho e não só do concelho, e promover todo esse trabalho de literacia, porque é disso que estamos a falar, é de literacia junto dos mais novos. E realmente, nós ouvimos muitas vezes, ouvimos falar em hábitos de leitura. Os hábitos adquirem-se na vida de uma pessoa se houver uma rotina com esses hábitos. E se esse hábito começar de novo, muito, muito de novo, não é? Com a criança ainda pequenina. Sim. É como outro qualquer, como lavar dos dentes, não é? Pronto. E nós temos então essa preocupação na biblioteca de tê-la aberta para todas as pessoas, neste caso fundamentalmente para as crianças, e realizar um conjunto de atividades por exemplo, no período de férias, e é isso que tu fizeste referência, que passaste por lá. No período de férias, ter atividades para que as crianças possam estar connosco, em que o livro é sempre a base de todas as iniciativas, tudo. Às vezes coisas possam parecer remotas, que possam que tenham nada a ver com livros, tem sempre tudo a ver com livros. Depois podemos até especificar algumas delas que fazemos. Tudo está sempre relacionado com livros. Às vezes nem nos apercebemos, mas é sempre essa a intenção. Ou seja, o trabalho de serviço educativo das bibliotecas municipais tem sempre uma intencionalidade, que é promover o livro, a leitura e depois a barra à escrita, porque está tudo relacionado. Mesmo os mais pequeninos que ainda não sabem escrever, esse convívio permanente e constante com o livro, com ouvir histórias, que é muito importante ler para os mais pequenos, faz com que tenha um reflexo mais tarde, nomeadamente na escrita. Não só na aprendizagem, mas depois na utilização desse código complexo, sim, que é o código da escrita. Sim, então, volto um bocadinho ao início da tua questão, é o Serviço Educativo das Bibliotecas Municipais preocupa-se em ter um conjunto de atividades para todas as crianças, de todas as idades, para que possam estar junto de nós na biblioteca, sempre, sempre contactando com livros. Sim, e realmente essa questão do hábito implicar uma rotina, eu vejo por mim própria, e também já o referi aqui, que quanto mais cedo adquirimos essa rotina, melhor é, porque se pudermos adquirir o hábito da leitura dos livros desde cedo, dificilmente se vai perder. Pode até diminuir a intensidade, mas dificilmente se vai perder. E, portanto, sendo que já trabalha numa biblioteca há vários anos, como é que tem evoluído mais ou menos o uso das bibliotecas? Sendo que as pessoas utilizam mais, menos, tem-se mantido mais ou menos constante? Ok, então estás a falar de algo que nos é muito caro, que é uma questão que é muitas vezes debatida até em fóruns nacionais, nomeadamente com a DG Lab, com a Direção-Geral das Bibliotecas, que promove muitas vezes alguns fóruns onde se faz essa reflexão. O uso, a utilização da biblioteca, como é que tem evoluído? Pronto. Falámos uma coisa muito importante, que são os hábitos de leitura. Os hábitos de leitura passam também, não só a dar à criança os livros, o contacto com os livros, mas também o exemplo. Queria-te falar também desse aspecto que é muito importante. Nós, pessoas adultas, se queremos que os mais pequeninos e depois os jovens leiam, temos que dar o exemplo. Isso é muito, muito importante. Numa família em que os pais todos os dias dizem aos filhos que têm que ler é muito importante, tem aquelas características todas positivas no crescimento da criança, mas a criança não vê nunca o pai nem a mãe a ler, é um bocadinho estranho. É como os hábitos de higiene. É uma rotina que é da criança, mas tem que ser da família, ok? Pronto, é importante referir isso. Sim. E depois é importante, se nós queremos que as crianças e os jovens frequentem as nossas bibliotecas, em pequenino muitas vezes vão em família, vão muito com as escolas, com as turmas, com os professores, até porque a Biblioteca de Oliveira e as nossas bibliotecas municipais, a de Lagares também, promove muitas iniciativas para que os professores se desloquem à biblioteca. Na verdade, a partir de certa altura, os jovens podem ir sozinhos. É isso que se pretende. É essa rotina, é esse hábito que fica interiorizado. Disseste também uma coisa muito importante, Mafalda, que foi que se este hábito, esta rotina, for interiorizado na criança desde muito pequenina, quando estamos a falar muito pequenina, não é no pré-escolar, é ainda antes do pré-escolar, é quando o bebê nasce, é ainda no bebê, ainda o bebê na vida intrauterina. Pode ser aí as canções, as lingas-lingas, as histórias. É muito importante os pais e as mães que estejam atentos a esse pormenor, ainda na vida intrauterina. Depois, quando o bebê nasce, deve-se começar, não é só a conversar com os bebês, é também contar histórias aos bebês, as lingas-lingas, as canções. Isto traz uma próxima... Isso é muito bom na parte emocional. Nessa altura é fundamentalmente a parte emocional. E depois a criança vai crescendo, estes hábitos devem se manter e mesmo que depois haja uma fase na vida do ser humano em que há um afastamento dos livros e dos espaços onde há livros, uhum. que acontece, quando lá fica alguma coisa, eles retomam as leituras, retomam os livros. A frequência das bibliotecas, se calhar se eu me estender um bocadinho na resposta, vai-me interrompendo. Não, à vontade. Eu tento fazer assim uma análise para uhum. chegar à resposta à tua pergunta. A relação às bibliotecas, a frequência das bibliotecas acontece isso. Os meninos frequentam muitas bibliotecas enquanto são pequeninos, em família, em escola. Depois crescem e começam também já a ir sozinhos em grupo também. Vão em grupo com os colegas, ou porque vão fazer trabalhos, ou porque vão fazer pesquisas, uhum. ok? Depois há um afastamento da biblioteca. Deixamos de ver os miúdos na biblioteca ali entre os 14, 15, 16, muitas vezes não os vimos, e depois regressam quando as responsabilidades escolares começam a aumentar, nomeadamente porque há um projeto de vida de entrada na universidade e nós vimos que eles voltam à biblioteca. Uhum. Mas, na verdade, fazendo uma reflexão, nomeadamente nesses fóruns, como eu te disse, que promovidos pela DG Lab e por outras entidades, realmente há uma diminuição muito grande da utilização das bibliotecas. As bibliotecas não têm o número de pessoas que nós gostávamos que tivessem. Mas mesmo assim, curiosamente, eu acho que continuam a ser os jovens que enchem as nossas bibliotecas. Okay? São eles que estão lá. E estão lá por várias razões. Uma delas é também porque utilizam a biblioteca como espaço de estudo, que é importante. Mas que não seja só. Que nós às vezes dizemos aos jovens que não utilizem só o espaço biblioteca como espaço de estudo, que seja também de convívio, de leitura, de pesquisa. Agora é assim, este é um problema que é nacional, nós temos as bibliotecas Sim. vazias e não temos os jovens nas bibliotecas, mais em determinadas épocas do ano do que outras. Às vezes na vida adulta também não estão, porque as pessoas estão convidadas muito atarefadas, Sim, muito cada ocupadas, vez mais. Uhum. Não é? Às vezes não sobra muito tempo para poder estar na biblioteca, e depois na vida já mais velha, assim, mais que nós chamamos sénior, voltam às bibliotecas para passar, quando têm mais tempo livre, para passar mais tempo. Pronto. Ou seja, as bibliotecas não têm a frequência que nós gostávamos que tivessem mais. Por isso é que as bibliotecas estão abertas. Há um espaço que não é só como era antes, só de leitura, em que havia muito aquele som do shush, que não se possa fazer barulho. Não, as bibliotecas também acompanharam os tempos, a modernidade. Temos também formas, instrumentos para que se faça uma utilização digital, que é o pormenor importante na vida do ser humano hoje e dos jovens, é o digital. Portanto, o recurso ao livro já não é fundamental no sentido de que não é o único recurso para que se possa fazer uma caminhada de aquisição de conhecimento, uhum. de cultura, de investimento pessoal, investimento académico, como, por exemplo, no tempo em que eu era jovem, quando sou velha, pronto, mas que era mais jovem, falando melhor. Era o único uhum. recurso que nós tínhamos, era o do livro. O livro dava-nos tudo, dava-nos informação, conhecimento, cultura, ajudava-nos a viajar. Uhum. E a procurar a informação, porque não estava ali tudo à distância Exatamente. De um clique, tinha que se passar Exatamente. As páginas. Não, tínhamos que procurar, recorremos ao índice, como claro. Qualquer pessoa inteligente faz a utilização de um livro. Mas obrigava-nos a uma pesquisa maior do livro, da utilização do livro. Não havia outra coisa. Não é? Mesmo em termos de televisão, nós não tínhamos televisão, só passado algum tempo é que eu passei a ter televisão o dia todo, não havia. Portanto, temos que compreender esta evolução, temos que perceber que as crianças, os jovens e até os adultos, hoje em dia não têm tanta necessidade de ter a biblioteca para ter acesso a tudo isto, uhum. informação, cultura, investigação. Mas, na verdade, eu penso que, apesar de todas estas dificuldades, apesar de toda esta dispersão na forma de aquisição do conhecimento, porque é uma dispersão que vocês têm, eu falo para vocês porque são os mais jovens, não é? Há uma dispersão. Em qualquer banco do jardim, que compete connosco, biblioteca, há acesso ao conhecimento, à formação e à cultura, não é? Ou seja, nós bibliotecas temos que estar muito atentas, temos que ser muito inteligentes, ter formas muito atrativas para levar os jovens e os menos jovens, os adultos e os séniores, às bibliotecas. A situação não é fácil, é complexa, mas eu penso que os jovens continuam a recorrer à biblioteca e que se sentem lá bem. Pois, e seria mesmo essa a minha próxima pergunta, é quais é que são os grupos que etários que mais frequentam as bibliotecas, sobretudo aqui no concelho, portanto, serão os jovens? Portanto, já te respondi um bocadinho e agora vou mais à forma concisa. São os jovens, são. Às vezes as pessoas podem pensar que os jovens não se interessam por livros, não querem saber dos livros, mas eu tenho que dizer isto, quem enche a nossa biblioteca, quem enche as bibliotecas municipais, são as crianças e os jovens, os adultos nem tanto, e às vezes depois também temos um público muito certinho o ano inteiro, que é o público sénior, pessoas que individualmente vão à biblioteca. Porque gostam, porque vão ler também os jornais, as revistas, porque a biblioteca também tem um espaço chamado espaço dos periódicos, não é? Onde nós temos revistas e jornais que saem com uma determinada periodicidade diária, temos jornais diários, revistas semanais e mensais, pronto. Mas realmente nós temos uma grande presença de jovens e de crianças nas bibliotecas, que muito nos agrada. Sim, que é muito bom. E já agora, há cerca de 2 semanas, talvez, saiu uma notícia muito polémica, digamos, que nos indica que Portugal continua a ser o país da Europa onde menos se lê. Considera que pode haver aqui alguma relação direta entre o facto de sermos o país com menos leitores e a diminuição do uso das bibliotecas? Vamos lá ver, esta coisa de comprar livros, ler livros, é uma reflexão também que não deve ser simplista. Nós não devemos simplificar, às vezes a demasiada simplificação das coisas faz com que possamos ter ideias erradas. O que tu acabaste de dizer é muito importante, pronto, que é a aquisição de livros. Na aquisição de livros, nesse estudo estatístico, fala na aquisição de livros, não fala nos livros que as pessoas, penso eu, leem. Também tem o número de livros que as pessoas leem? Não um número específico, mas em comparação com todos os países da Europa, diz-nos que será o país onde menos se lê. Que menos lê, que aqui adquire livros e que menos se lê. Exato. Ok, muito bem. Pronto, a aquisição de livros, eu tinha essa noção que também menos se lê. Pronto, porque a aquisição de livros pode não estar diretamente ligado ao número de livros que se possam ler. Que o papel das bibliotecas, sejam as bibliotecas escolares, sejam as bibliotecas municipais e de fundações, é muito importante, porque pode haver formas de ler. Porquê é que as pessoas leem menos que se lê nos outros países? Olha, é assim, provavelmente terá a ver com uma educação literária, que possa haver uma falta de uma educação literária no nosso país. Provavelmente. Nós ainda estarmos ligados às questões de termos tido uma ditadura de muito longa, de décadas, na qual não se promovia a educação nem a cultura. Convinha. Não, nem convinha, como qualquer outra ditadura, não convinha ter pessoas. Porque a leitura e o livro abrem-nos caminhos para tudo. Não é só o ficarmos com muito conhecimento aqui na nossa cabecinha, parece que fica tudo lá. Não! Estamos mais. Abre-nos a exploração de um próprio mundo. Faz-nos ver o próprio mundo com outros olhos. Questionarmos mais as coisas. Não aceitarmos tudo da forma como nos querem, às vezes, transmitir as coisas. E realmente, nós não temos um passado em que quem nos dirigia, portanto, um tempo com quase 50 anos de ditadura, tivesse qualquer interesse de promover o livro, a leitura, a cultura, a livre expressão, o livre pensamento, até pelo contrário. Mas, na verdade, nós já temos mais tempo de democracia e liberdade do que temos de ditadura. A geração atual, é uma geração que muitas vezes nem lhes passa pela cabeça como é que era essa época. Ficámos presos, essa reflexão penso que neste momento já não faz sentido. Agora, eu não sei, essa democracia foi acompanhada, se ajudou a evoluir na componente cultural e literária. Ou seja, se calhar nós, as pessoas passaram a ter mais liberdade, houve muita promoção da saúde, da educação, claro que sim, não tem nada a ver. Mas se calhar faltou ali a componente cultural, literária, de literacia, de construção de bibliotecas próximas das pessoas, de construir os livros e depois de construir as bibliotecas, mas colocar lá livros também ao acesso das pessoas, e que possa não ter promovido essa leitura. Uhum. Eu também não sei muito bem. Olha, mas eu vou-te dizer uma coisa. Eu neste momento sou mãe, ok? E sou mãe de jovens que já estão no ensino superior e que estão no ensino secundário. E no tempo em que eu andei na escola secundária de Oliveira do Hospital, mais ou menos da tua idade, e estamos a falar no início dos anos 80, a escola não tinha uma biblioteca. Tinha um espaço da biblioteca, mas não tinha livros. A Oliveira do Hospital não tinha livrarias. E Coimbra, nos anos 80 e ainda nos anos 90 também, não havia, o acesso às cidades próximas não era fácil. Eu tive muita dificuldade de ter acesso a determinados livros que me eram importantes. Portanto, nos anos 80 e início dos anos 90, o acesso ao livro não era fácil. Pois. Tínhamos a Biblioteca Municipal, mas que não tinha muitas vezes as obras atuais que nós, contemporâneas da minha época, que nós pudéssemos ler. Mas, na verdade, eu já tenho filhos que já estão na universidade. E eu própria fiz esse incentivo. Os tempos agora, nestes últimos 10 anos, as coisas melhoraram muito. Se calhar ainda não foram suficientes para promover esses hábitos de leitura, para promover essa leitura. Mas estamos todos aqui para trabalhar nesse sentido e que daqui a 10 anos que haja uma estatística que mostre a diferença. Para dizer que apesar de os tempos da democracia, em termos de desenvolvimento cultural e dos hábitos de leitura, não acompanham. Se calhar é mais fácil construir um hospital e escolas novas do que construir um hábito como é o hábito da leitura e da cultura. Pois talvez falte essa valorização da cultura como ferramenta de enriquecedora para os cidadãos. E sabes que a cultura e o livro têm que ser uma coisa permanente e constante, não é só de vez em quando. Pois. Nós não é só ir de vez em quando ao teatro, não é só de vez em quando ao cinema, ou lemos só de vez em quando um livro. Tem que ser diária. E se calhar ainda é um caminho que estamos a fazer. Eu espero que seja isso. Nós, nas bibliotecas municipais, preocupamos-nos com isso e estamos sempre a tentar renovar-nos, a refletir o que é que podemos fazer mais e melhor para ajudar a que haja esse crescimento nesses hábitos e nesse gosto da leitura. Porque é um gosto, Mafalda, e tu sabes que és uma grande leitora. Nós não podemos impor a leitura aos jovens nem às pessoas. Nem é a melhor forma de fazer com que se adquira esse hábito. Não. A leitura não se impõe. A leitura é a leitura, o ler, os livros, no ser humano, na vida do ser humano, tem que ser um prazer, tem que ser gostoso, como dizem os brasileiros. Tem que se saborear, tem que ser bom, porque senão esses hábitos não são adquiridos, as pessoas não estão um tempo do seu dia-a-dia agarrados a um livro. E esse é que é o grande caminho, essa é que é a grande dificuldade, essa é que é daquilo que nós temos que pensar, é que a leitura seja boa, seja um momento prazeroso para aquele ser humano. E é por aí que nós temos que ir. Não é estar a ralhar às crianças e aos jovens. Vocês não leem, vocês não sabem o que é cultura, vocês falam mal, vocês não sabem expressar. Não. Eu nunca faço, e tu passaste pela biblioteca e continuas a passar na biblioteca, e nós passamos muito jovens, eu nunca tenho uma atitude crítica quando estou a conversar com os mais jovens, principalmente com os mais jovens, nunca tenho uma atitude crítica com eles. Porque eu vou estar a fazer esta crítica e estás-lhes a dizer, vocês não vêm à biblioteca, vocês não leem, o que é que vocês leem? Isso nada que vocês leem não é interessante, o que é que eu estou a fazer? Estou a afastá-los. Sim. E essa não pode ser o nosso caminho, essa não pode ser a nossa política. Eu não posso afastar aqueles jovens. Eu tenho que valorizar tudo aquilo que eles gostam, aquilo que eles fazem e aquilo que eles leem. E depois ajudá-los a descobrir que depois pode haver outros caminhos, outras formas. Exato. Venham descobrir que isto também é bom. Estás sim, a perceber? Concordo plenamente. Fazê-los descobrir. Uhum. Sim, não é identificar os problemas se depois não damos a solução, não é? Claro. E precisamente o que é que ainda pode ser feito, tanto pelas bibliotecas a nível nacional, como mesmo pelo próprio governo, pelos próprios jovens, o que é que ainda pode ser feito para incentivar a leitura? Olha, nós temos um conjunto de atividades que fazemos, que depois mais à frente, depois não sei se queres falar especificamente em relação a algumas, o que é que nós podemos fazer nas bibliotecas, o que é que nós podemos fazer com as escolas e com as famílias, porque isto é um trabalho de todos. Isto não é um trabalho das bibliotecas, isto é um trabalho de todos. E um trabalho de conjunto, um trabalho de rede. E eu agora até aproveito e falo aqui trabalhar em rede. Nós aqui nas bibliotecas municipais, com a colaboração do município, tentamos promover um trabalho de rede. O trabalho de rede é sempre muito bom. Porquê? Porque é ter parceiros. É trabalharmos todos para o mesmo. É encontrarmos-nos. É estarmos juntos. E se todos trabalharmos para o mesmo, se tivermos todos o mesmo objetivo, em cada um colabora e participa com aquilo que tem, penso que conseguimos chegar mais próximo das pessoas. O trabalho de rede é muito importante. É mesmo muito importante. É estarmos todos a trabalhar para o mesmo. E quando digo todos, quem é? Olha, são as bibliotecas municipais, são as bibliotecas escolares, são as bibliotecas das juntas de freguesia, que também as temos, são as universidades, por exemplo, a Universidade Sénior, onde estão os mais velhos, são as instituições, todas, as privadas e as semi-privadas, estamos todos a trabalhar para o mesmo, é despertar interesses, é despertar interesses, é levantar, é dar um clique nas pessoas. E pensar que todos juntos conseguimos, se calhar, alcançar um objetivo melhor. As bibliotecas municipais não podem estar a trabalhar sozinhas, de costas voltadas, a achar que vamos lá fazer grandes promoções dos livros, grandes encontros literários, trazer grandes nomes da literatura. Mas depois, se não houver uma divulgação, e nessa divulgação, não é só divulgar, sabes que nós às vezes divulgamos e mesmo assim as pessoas não aparecem. É divulgar, mas as pessoas têm que ter lá dentro, desculpa o termo, um bichinho que as faça sair de casa. E ir ao encontro das iniciativas, que pode ser dentro da biblioteca, pode ser fora da biblioteca. Portanto, o trabalhar em rede e a biblioteca municipal em conjunto com este interesse que o município tem, né? Portanto, isto também muito no pluro da cultura e da educação, temos feito esse esforço. Trabalhar em rede, estar com as pessoas, estar com as instituições. E isto acho que é uma boa forma de conseguir chegar, chegar às pessoas. Uhum, e nós em rede temos feito muito esse trabalho, que é ir às juntas de freguesia, ajudar as juntas de freguesia a ter as suas próprias bibliotecas, a dinamizar as suas próprias bibliotecas, a ir às escolas, ir às bibliotecas escolares e trabalhar em conjunto com as professoras bibliotecárias, a ir à sala de aula, a ir aos espaços amplos das escolas e encontrar-nos com as crianças, a ir aos lares, às residências séniores, ir às IPSS. Sim, é chegar a todos os grupos. Chegar a todos. Há um projeto que também tem a ver com esta rede, com este alargamento, que é o Biblioteca no Largo, que é aproveitarmos um recurso da Fundação Aurélia Mar Diniz, que tem um carro que leva a saúde. Mas lá dentro também vão os livros e as revistas e os jornais, e vamos àquelas aldeias que estão mais longe da sede de concelho, e nessa altura quem nós encontramos? As pessoas mais velhas. Pois. que também estão sedentas de saber e de ver, de conversar e de estar. Sim. Se calhar, porque a promoção do livro e da leitura, os hábitos de leitura, são importantíssimos nas crianças e nos jovens, mas também são importantes nos mais velhos. Claro. Que às vezes, durante o tempo da vida ativa, abandonam os livros, mas que depois, quando deixam de ter a vida ativa profissionalmente, vida ativa profissional, continuam a querer ter uma vida ativa, mas com outras preocupações, já não, sem as preocupações profissionais, e que voltam aos livros. E que é muito bom. E que é muito bom. E que devo dizer-vos que o vosso trabalho tem sido muito bem feito. É verdade, acho mesmo que é preciso fazer-se cada vez mais isso por todos os conselhos. E essa ideia de levar a leitura a todos os grupos etários é muito importante, porque eu já disse e defendo que a leitura não deve ser uma atividade elitista, deve ser para todos. Acabaste de dizer uma coisa muito importante. Os espaços da leitura, os livros, a leitura não é para pessoas especiais e eruditas. Nada disso. A biblioteca tem que ser o espaço mais democrático da nossa sociedade. É o espaço aberto a todos. E quando é a todos, é a todos. Nomeadamente às pessoas com dificuldade, sejam elas quais forem, de mobilidade, cognitivas, porque nós também temos um trabalho que é feito com as nossas instituições que têm o cidadão com deficiência. É muito importante. Nós temos um trabalho semanal de literatura e literacia com pessoas com dificuldades cognitivas e de mobilidade. Portanto, é um espaço democrático, onde toda a gente pode entrar. Ainda até há algum tempo, quando eu acho que agora já nem tanto, mas no início, quando eu fui trabalhar para a biblioteca, havia pessoas que me diziam que tinham receio de entrar na biblioteca. Porque era um espaço só para alguns, porque tinha livros e que não conseguiam entender o que estava nos livros, porque era um espaço onde não se podia fazer barulho, que era um espaço só para gente erudita. Não. Não, não. A biblioteca é o espaço mais democrático, é um espaço aberto a todos, para todos. Toda a gente tem direito e deve ir à biblioteca. E pode não ser para ler um livro. A pessoa pode ir à biblioteca só para estar sentado e estar ali a descansar um pouco, a refletir, e até se quiser ir com um amigo, poder conversar, porque há espaços na biblioteca para se poder conversar. Só para ver o espaço que, por exemplo, as bibliotecas que são tão bonitas, a nossa biblioteca aqui de Oliveira, que é um espaço num edifício, que é um edifício antigo, tradicional, mas depois tem ali uma mistura com o contemporâneo. A nossa biblioteca de Lagares da Beira, que é um espaço muito ligado à etnografia, que é uma antiga escola primária. As pessoas podem ir à biblioteca só para estar, só para usufruir, para fruir, que é uma palavra tão bonita, fruir. Depois, se quiserem ir buscar um livro à prateleira, vão. Se não quiserem, não vão. Se quiserem abrir uma revista, abrem uma revista. Se quiserem conversar um bocadinho connosco, nossos funcionários que estão na biblioteca, que são pessoas que estão ali para estar com os outros. Portanto, a biblioteca, a leitura, não é elitista. Todos os livros são importantes. Sim. Todos os autores são importantes. Todo tipo de livro é importante. Toda a forma de ler é importante. E tem mesmo de assim ser. E é assim que deve ser. Porque quando for assim, as pessoas vão se sentir muito bem nas bibliotecas. Primeiro vão lá só para estar, a fruir, a sentirem-se bem, a olhar. Depois vão ter... Depois a curiosidade vai despertar, porque faz parte do ser humano. Sim. Depois vai despertar a curiosidade e quem sabe um dia tira um livro da prateleira. E depois, olha, e depois há o direito dos leitores, como tu sabes, que é as formas de ler. Cada um lê como quer e como gosta. Há pessoas que pegam num livro e vão ler logo o final da história. Qual é o problema? Não há problema. O que eu costumo dizer aos jovens, todas as formas de ler são boas. Todos os livros são bons. Todos os autores são bons. O que importa é ler. O que importa é ler. E sentir prazer e gosto e felicidade na leitura. Porque se nós vamos achar que só as grandes leituras eruditas, os autores mais complexos, que os há, para quem gosta, sim, e para quem depois evolui na leitura, claro, que depois toda a gente acaba por lá chegar. Quem lê muito acaba por lá chegar. É como é como a aprendizagem da locomoção. Ninguém começa a andar, a fazer a aprendizagem do andar correndo. Primeiro claro. Começa a levantar, depois vai caindo, não é? Sim. Depois começa a andar melhor, depois já há quem corra, depois há quem se dedique à corrida e corra mais. Mas todos andamos, isso é que é importante, uns mais devagar, uhum. outros... A leitura é a mesma coisa. Tem que ser bom, tem que ser muito saboroso, tem que ser muito agradável. E o espaço da biblioteca tem que ser um espaço bom, agradável. E isso é um trabalho que também tem sido feito até com os próprios funcionários das bibliotecas, uhum. porque teve que evoluir. Porque a biblioteca tradicional, onde não se pode fazer barulho, onde só serve para se estar a ler e a mandar calar os outros, afasta as pessoas. Sim. Também tem que ter espaço e momentos de leitura, de silêncio, claro que sim, de estudo, claro que sim, mas os dias do ano são muitos, as horas do dia são muitas e também tem que haver espaço e momentos para se estar à vontade e para se conversar. Como, por exemplo, o nosso clube de leitura. Ainda não falámos. Mas já lá vamos. E é mesmo por aí que vamos terminar, porque sei, e já falámos aqui, já ficou bem claro que as bibliotecas aqui do concelho tentam trazer este dinamismo, tentam chegar a toda a gente. E por isso mesmo falemos agora das atividades que vão acontecendo nas bibliotecas mensalmente. Deixo consigo agora para nos contar. Pronto. Então, olha, eu até trouxe aqui assim um papelinho com algumas coisas escritas, com muito receio de me esquecer de alguma coisa, porque realmente nós temos muitas iniciativas e que penso que dentro de toda esta panóplia de iniciativas, alguma será do agrado dos nossos ouvintes. Claro. Não é? Pronto. Então, olha, dizer-te que a parte infantil e juvenil é muito importante e esse é fundamentalmente o meu trabalho, é o serviço educativo, é estar aberto às crianças, aos jovens e depois também aos mais velhos, porque também lá temos um espaço para os mais velhos. E então, temos aquilo que nós chamamos de animação da leitura, em que é fundamental a promoção do livro, da leitura, barra escrita. Como há bocado nós dissemos, a escrita está... Ninguém escreve bem sem ler bem, ok? Sim. Só conseguimos escrever quando lemos bem. Então, uma coisa está ligada à outra. Na animação da leitura preocupamos-nos muito com os bebés, começamos logo com os bebés, que temos uma iniciativa que se chama Cucu, lá vem o baú mágico, que nós vamos às creches, onde estão os bebés, e levamos histórias encenadas, cantadas, tudo o que aqui está é sempre feito com uma intenção de chegar ao grupo etário, que é muito importante, uhum. ok? E também levamos os bebês à biblioteca. Mas este do Cucu é nós que vamos. Depois temos também com os livros Vamos Mais Alto, que tem a ver com os meninos do pré-escolar, do primeiro ciclo, onde dinamizamos a leitura. E dinamizamos fazendo leitura em voz alta, poesia encenada, poesia cantada, fazemos muitas dramatizações, porque é uma forma de dar vida aos livros. Eu costumo dizer que as personagens saem dos livros, ganham vida e que depois contam-nos as histórias, que é uma forma muito encantadora de chegar aos mais novos e de promover o livro. E depois temos um conjunto de atividades que fazemos também em conjunto com as escolas, como por exemplo a Semana da Leitura, que tem a ver com o Plano Nacional de Leitura, que também tem uma série de iniciativas para promover a leitura. Nós estamos sempre disponíveis para ajudar e gostamos de estar junto das escolas e colaborar com as professoras bibliotecárias na Semana da Leitura. Depois temos uma atividade que se chama Uma História por Dia, Nem Sabes o Bem que Te Fazia, que é também leitura em voz alta em sala de aula, que tem a ver com uma promoção que o Ministério da Educação quer fazer, que é para que todos os dias, nas salas do primeiro e segundo ciclo, seja lida uma história. É muito, muito importante. Temos muitas iniciativas de histórias que têm a ver com a história local, para promover o património material e imaterial do nosso concelho, e que nós utilizamos muito aqui. Já mais história, é mais um trabalho científico, não é? De história mesmo, dos nossos antepassados, também para dar a conhecer. Temos o nosso clube de leitura. O Clube Leitura é para receber todos, são os jovens, pessoas em fase adulta, pessoas mais velhas, que é muito, muito importante. Temos apresentação de livros, muitas exposições. Nós temos muitas exposições, todos os meses temos uma exposição diferente. Temos exposições biográficas e bibliográficas. Temos uma outra atividade também, que é a troca de livros com conto, ou seja, que é uma iniciativa com as escolas, que os meninos inscrevem-se Na biblioteca, se é que ainda não estão inscritos, através da escola, para fazer requisição de livros, e sempre que lá vão fazer a troca dos livros, em turma, nós contamos um conto. Ok? Lemos um livro. Temos os concursos literários, que tu própria já participaste. Sim. E que muito bem venceste, e muito bem, que és uma pessoa que escreve muito bem. Temos o concurso de leitura, temos o próprio concurso de leitura do município, e também colaboramos com o Concurso Nacional de Leitura, com a escola. Temos iniciativas que se chamam Histórias Daqui para Acolá, que são muitas atividades em períodos de férias, e ultimamente, desde o Covid para cá, e no sentido de não, na altura foi, tivemos que nos reinventar, e para não juntar grupos grandes, passámos a ir nós às escolas, nos períodos de férias também, porque as escolas no período de férias têm também os seus espaços da ATL e de componente de apoio à família, e passamos as férias todas a ir lá, e por isso é que é Histórias Daqui para Acolá, porque vamos as histórias para lá. Temos também uma rúbrica muito importante, que é a Conversa Com, que trazemos pessoas nas diversas áreas, não é só literárias, também de ciências, de artesanato, em que estão na biblioteca a falar da sua profissão, da sua formação, portanto, é um espaço de tertúlia, de troca, de conversa, tal qual como diz. Estamos em grandes iniciativas que o município tem, como a Festa do Queijo, a Expo, com atividades para que as crianças tenham sempre ali livros à mão. Ter livros à mão é muito importante. E os livros é para mexer, porque há outro aspecto que é muito... Os livros é para estarem bonitinhos na prateleira. Olha, quando aparece um livro muito manuseado e muito utilizado, não é destruir livros, não se destrói nada, não se destrói uma planta, não se destrói uma flor, não se destrói um livro. Mas, quando algo é utilizado, é como a roupa. Quando nós usamos uma peça de roupa que gostamos muito, a partir de certa altura nota-se que ela está usada. Isso é muito bom, os livros é para usar, é para ter medo, é para as crianças utilizarem, e isso é muito importante. Portanto, estamos nestas grandes iniciativas do município presentes, para que o livro também esteja presente. E depois temos também, estas são fundamentalmente as atividades para os mais novos. Depois temos um conjunto de atividades muito grandes também para os mais velhos, como o Lar na Biblioteca, o Viver a Ler Mais, que é para as pessoas mais velhas. O Viver a Ler Mais somos mesmo nós que levamos os livros para as residências séniores. O Lar na Biblioteca são as residências séniores que se deslocam à nossa biblioteca. Uhum. E fazemos uma série de atividades sempre promovendo a literacia, as exposições temáticas, as leituras na rádio, que é uma atividade aqui com a Rádio Boa Nova, que agora teve um interregno, mas que nós queremos retomar, que tem a colaboração de toda a gente, não quer dizer que sejamos só nós a fazer leituras. Temos as palestras, temos então o nosso querido Clube de Leitura, não é? Muito querido. Que aproveitamos já para divulgar também aqui um bocadinho e fazer alguma promoção, porque o Clube de Leitura também é um espaço para todos, e é importante que assim as pessoas se sintam assim. Vai ser esta semana, quinta-feira, às 18 horas, e o tema desta, o autor deste mês vai ser Mário Cesarini. Isto dizer que o Clube Leitura não tem que ser um espaço que para pessoas que sabem ler muito bem ou que sejam muito especialistas em livros e em autores, não. O Clube Leitura pode ser também um espaço onde as pessoas vão para ouvir. Uhum. Ler aqueles que gostam de ler em voz alta. Há os que gostam de ler em voz alta, então esses leem. E aos que gostam de ouvir, esses ouvem. E depois vão se entusiasmando. É muito importante. Sim. E quanto muito serve apenas só para trocar ideias, para comentar, para conviver, o que seja sempre ali em torno dos livros, que é também aquilo que se quer. E depois fazemos um chazinho, bebemos um chazinho, comemos um bolinho, que é sempre tão bom, que a nossa Dona Maria das Dores, que é uma funcionária que esteve connosco e que neste momento já está aposentada, mas que continua a conviver connosco e continua a marcar presença e que nos leva esse bocadinho, esse miminho. Depois, às vezes, temos atividades um bocadinho mais complexas e mais literárias, como, por exemplo, um chá com... Que são pessoas nossas amigas, como o Sr. Vieira, que faz um trabalho muito de parceria muito importante para connosco, também com, em sintonia e em parceria com a Universidade Sénior, onde se conhece mais profundamente um autor. Portanto, eu penso que não... também já temos feito e promovido jantares literários. Que aí realmente vão aquelas pessoas que ainda que mais se interessam por aquele autor, ou porque querem conhecer mais, saber mais, ou porque têm conhecimento e também querem partilhar connosco. Uhum. Portanto, eu penso que as bibliotecas municipais têm um conjunto enorme de atividades literárias, umas mais eruditas, outras menos eruditas, umas com maior participação, outras com menor participação das pessoas, mas a biblioteca está aberta todos os dias, com exceção dos feriados e domingos, está aberta todos os dias, incluindo os sábados o dia inteiro, com horário alargado. Nós abrimos às 9, fechamos às 7 da tarde, estamos abertos todo o dia, não fechamos sequer para almoçar, e convidamos realmente as pessoas a estarem presentes, a irem lá e que venham conversar um bocadinho connosco, e vão se sentir muito bem. Sim, e vão gostar. Como diz o povo, primeiro estranha-se, depois entranha-se. Exatamente, é isso mesmo. Pronto, e a nossa conversa vai ter que ficar por aqui, mas agradeço-lhe muito por ter vindo. Acho que foi uma conversa mesmo muito boa, muito enriquecedora, tanto para mim que estou aqui a ouvir, mas também para os nossos ouvintes que depois irão ouvir e, quem sabe, frequentar ainda mais as bibliotecas municipais. Portanto, muito obrigada, espero que também tenha gostado. É isso, Mafalda, muito obrigada. Venham até às bibliotecas, sintam-se bem connosco, leiam conforme gostam e leiam em qualquer lugar. Muito obrigada, Mafalda, foi um gosto muito grande e um até já. Muito obrigada. Para os nossos ouvintes também, muito obrigada por terem acompanhado a nossa entrevista. O Agora é Como Livro está de volta na próxima semana. Fique bem, fique com os livros. Muito obrigada. Agora é Como Livro, um programa da responsabilidade de Mafalda Correia, onde nos livramos de tudo, menos dos livros.